sobe, ela sobe. O fado cansou-se de tanta dor que sofreu, morreu e levou-se, subiu ao céu. As nuvens é velas nesse céu, azuis de lado, juntinho às estrelas. Se ouvires um lamento, é uma canção a passar na mágoa do vento a soluçar. Terás ansiedade que o fado sofrer sentir e chorar. Não está diferente. Há no seu pranto fundo o sofrer de toda a gente, calmo e sereno. Vivo no céu descansado, mas o céu ainda é pequeno para a tristeza. Na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Um sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que estarás a sofrer. Canto um leve frescor de uma outra mulher, já que a má sorte assim quis, a tua sila te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz

o site da nossa estação. Cada estrela doiro diz a quem és tu. Foi um anjo loiro que me deu um chute. É jogar com calma sem perder a fé. Nem me leva a palma, jogador com alma. Rebentava o mundo se lhe desse um pontapé. Saia quem é torto, viva só em brasa. Quem tem massa vai ao porto, quem não tem ficou em casa. A Maria Rita hoje ressuscita, a viver no desafio com um grãozinho na asa. Saia quem é torto, viva só em brasa. Quem tem massa vai ao porto, quem não tem ficou em casa. A Maria Rita hoje ressuscita, a viver no desafio com um grãozinho. Quem de leção trabalha como eu quero, agora é que não falha, 9-0. Quem de leção trabalha como eu quero, agora é que não falha, 9-0. Via Láctea é rua, é caminho frio, pura onda lua, foi ao desafio. Todo amor profundo é um campeão, falha num segundo. Pois não vai ao mundo para dar à gente um cabelo de canção. Saia quem é torto, viva só em casa. Quem tem massa vai ao porto, quem não tem ficou em casa. A Maria Rita hoje ressuscita, a viver no desafio com um grãozinho na asa. Se a seleção trabalha como eu quero, agora é que não falha, 9-0. Se a seleção trabalha como eu quero, agora é que não falha, 9-0. Meu amor tem medo, é um amor covarde. Nasce sempre cedo, chega sempre tarde. O amor é uma encosta, fácil de trepar. Se a mulher não gosta, não lhe dá resposta. O ciúme é corda para o homem se importar. Já não sei que diga, nenhuma me liga. Qualquer tipo sem piada faz namoro a mais de mim. Mulher que não ria, chegarás um dia e hás de ver que o Zé Maria é o ai do sexo a ti. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Oh, almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, na moraria cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é falo. Se queres ser o meu senhor e teres-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fala-me tão bem do fado. É canção que é meu castigo, só nasceu para me prender. O fado é tudo que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, na moraria cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é falo. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é falo. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Nos deixa melhor. Foi